Espírito de Deus aqui nesse lugar. Não dá pra conter, é muito poder onde Deus está. Algo acontece, o chão estremece, quando o povo seu está glorificando. Eu já posso ver, é muito poder, Deus está operando. Abra o coração e sinta essa unção, é Deus te renovando. Espírito Santo, toma o teu lugar, estamos aqui pra te adorar. A tua presença faz a diferença, ó, vem nos tocar. Espírito Santo, toma a direção, preenche de gozo o coração daquele que chora e por ti implora. Espírito Santo, com teu poder, com a tua graça, renova cada um, pois sem ti não somos nada, só a tua presença completa os nossos corações. Vem, Espírito de Deus, vem, Senhor, nessa hora, meu Pai, e toma cada um de nós. E faz o teu querer, faz a tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Espírito Santo, toma o teu lugar, estamos aqui pra te adorar. A tua presença faz a diferença, ó, vem nos tocar. Preenche de gozo o coração daquele que chora e por ti implora. Espírito Santo, Espírito Santo, toma o teu lugar, estamos aqui pra te adorar. A tua